nosso pisadinha de luxo, Ivan Rei dos acessórios. Bora, Reinaldo, toca, menino. Se era pra sempre, por que você já me esqueceu? Tão de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achei que era meu, mas nunca foi. Amei sozinho e sofri por dois. Só eu quem amei, só eu quem chorei, só eu quem sofri. E você nem aí. Só eu quem amei, só eu quem chorei, só eu quem sofri. E você nem aí. E você nem aí. Bora, Pedrinho Oliveira, Edivar Júnior, Gustinho. Bora, Fabiano, bora, GD da mídia. Marcos, meu parceiro, Neto, inimigo do fim, Paredinha, PHS, Murilo Soares. Se era pra sempre, por que você já me esqueceu? E tão de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achei que era meu, mas nunca foi. Amei sozinho e sofri por dois. Só eu quem amei, só eu quem chorei, só eu quem sofri. E você nem aí. Só eu quem amei, só eu quem chorei, só eu quem sofri. E você nem aí. E você nem aí. Puxa do cavaco, Perereca Show, Menininho Gravações, Messi Gravações, Pedral Divulgações, Bora Júnior CDs, Xaropinho CDs, Léo CDs, Cancinho CDs.